O presidente Donald Trump diz que espera que os chefes da inteligência artificial saibam o que estão fazendo. O mundo está mudando rápido demais. Em poucos anos, a inteligência artificial virou parte do nosso dia a dia. Ela já escreve texto, cria imagem, faz música, atende cliente, dirige carro e até ajuda médico a diagnosticar doença. Parece futuro, mas é presente. E agora, gente importante está começando a se preocupar com o rumo que isso pode tomar. Dentre essas vozes, uma das mais fortes foi Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele não costuma falar muito de tecnologia, mas quando falou sobre a IA, deixou todo mundo de olho aberto. Espero que os chefes da IA saibam o que estão fazendo, disse ele. E não foi só um comentário solto. Foi uma crítica direta ao poder que poucas pessoas estão ganhando sobre algo que afeta todo mundo. Trump falou isso num evento político nos Estados Unidos. Ele disse que um pequeno grupo de bilionários e cientistas está tomando decisões gigantes sobre o futuro da humanidade, sem perguntar nada para a população. São poucos homens, sentados numa sala, decidindo como as máquinas vão pensar, agir e influenciar nossas vidas, comentou. E se eles errarem, quem vai consertar? Essa pergunta pegou pesado, porque ninguém sabe ao certo até onde a IA pode chegar. Hoje, ela ajuda. Amanhã, pode dominar. Tem gente que brinca dizendo que robô vai tomar seu emprego. Mas para muita gente, isso já não é piada. Tá acontecendo de verdade. Em redações de jornal, por exemplo, algoritmos já escrevem notícias simples. Em estúdios, IA gera músicas inteiras só com um comando. No cinema, rostos são trocados, cenas criadas do zero. Artistas, jornalistas, tradutores, programadores, todos sentindo o chão tremer. Mas o problema maior não é só perder emprego. É saber se estamos preparados para viver num mundo onde máquinas tomam decisões por nós. Será que um algoritmo pode julgar um caso na justiça? Decidir se alguém merece um empréstimo? Escolher quem entra numa universidade? Já tem empresas usando IA para filtrar currículos. O sistema lê milhares de perfis em segundos e escolhe os melhores. Mas e se ele for preconceituoso? E se ignorar um candidato bom só porque o nome soa diferente? Ou porque a escola dele não é famosa? É isso que assusta. A IA aprende com dados do passado. E o passado tem muito preconceito, desigualdade, erro. Então, se não for bem programada, ela replica tudo isso, só que mais rápido e em escala gigante. Por isso, o alerta de Trump, mesmo vindo de um político polêmico, fez sentido para muita gente. Não importa se você gosta dele ou não. O que importa é a mensagem. Precisamos ter cuidado. Não podemos entregar nosso futuro nas mãos de poucos, sem fiscalização, sem regras, sem transparência. Outros líderes também já falaram sobre isso. Elon Musk, que ajudou a fundar a OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, disse que a IA é mais perigosa do que uma guerra nuclear. Bill Gates, Steve Wozniak e até o físico Stephen Hawking já pediram regulamentação urgente. Se não controlarmos isso agora, depois pode ser tarde, avisou Hawking antes de morrer. Tem gente que acha exagero. IA é só uma ferramenta, dizem. Depende do uso que a gente faz. E é verdade. Faca corta pão, mas também pode machucar. O problema é que a IA não é uma faca. É como se fosse uma faca que aprende sozinha a cortar, decide por si mesma o que cortar, e depois faz cópias dela mesma cada vez mais afiadas. Imagina um robô que aprende a mentir para conseguir o que quer. Ou um sistema que descobre como hackear outro sistema melhor que qualquer humano. Ou uma arma autônoma que decide sozinha quem é inimigo e atira. Parece filme? Já existe. Países como China, Rússia e Estados Unidos estão desenvolvendo armas movidas à IA. Drones que identificam alvos e atacam sem ordem humana. É o que chamam de guerra autônoma. E muitos especialistas dizem, se isso sair do controle, pode causar um conflito mundial em minutos. Por isso, vários países estão correndo para criar leis sobre IA. A União Europeia já aprovou uma lei pesada, que exige transparência, testes e proíbe certos usos perigosos. Nos Estados Unidos, o governo pede que as empresas avisem antes de treinar modelos superpoderosos. Até o Brasil está discutindo uma regulamentação. Mas o grande problema é que a tecnologia anda mais rápido que a política. Enquanto políticos debatem, as empresas lançam novas versões de IA toda semana. E muitas delas funcionam como caixa preta. Ninguém sabe direito como tomam decisões. Só para você ter ideia, o ChatGPT tem mais de 1 trilhão de parâmetros. É como se fosse um cérebro com mais conexões do que todas as pessoas do mundo juntas. E ele aprendeu sozinho, lendo quase a internet inteira. Então, quem garante que ele não aprendeu coisas ruins? Que não tem viés? Que não pode um dia dizer, não vou obedecer? Tem casos bizarros já acontecendo. Um chatbot da Microsoft, chamado Tai, foi colocado no Twitter para conversar com gente. Em menos de 24 horas, usuários ensinaram ele a xingar, espalhar ódio e defender nazismo. A Microsoft teve que desligar na hora. Outro exemplo, um advogado nos Estados Unidos usou a IA para pesquisar jurisprudência para um processo. A IA inventou casos que nunca existiram. Ele apresentou os documentos em tribunal. Quando descobriram, o juiz multou todo mundo envolvido. Isso mostra que confiar cegamente na IA é perigoso. Ela parece certa, fala bonito, mas pode estar mentindo sem saber. Porque ela não tem consciência. Não sabe o que é verdade. Ela só repete padrões que achou na internet. Então, quando Trump diz que espera que os chefes da IA saibam o que estão fazendo, ele está cobrando responsabilidade. Porque no fim das contas, não são máquinas que tomam decisão. São pessoas. São os criadores. Os programadores. O CEO das grandes empresas. E muitos desses caras são jovens, bilionários, idealistas, mas sem experiência política, sem formação ética profunda, sem passar pelas dificuldades da vida real. Estão lá no Vale do Silício, cercados de dinheiro e poder, criando algo que pode mudar a raça humana. Será que eles estão preparados? Será que têm sabedoria para lidar com isso? Tem até quem diga que alguns desses líderes acreditam que a IA pode salvar o mundo. Que ela vai curar doenças, acabar com a pobreza, resolver a crise climática. E podem até ter razão. Mas o caminho até lá pode ser cheio de buracos. Porque enquanto uns sonham com o céu, outros usam a IA para fazer golpe. Deepfakes estão sendo usados para criar vídeos falsos de políticos falando besteira, de celebridades fazendo coisa errada, de namorados traindo. E cada vez fica mais difícil saber o que é real. Nas eleições, isso é perigoso. Imagina um vídeo falsificado mostrando um candidato dizendo que odeia um grupo de pessoas. Circula na internet, viraliza, e quando descobrem que é falso, já era. O voto já foi perdido. No relacionamento, também. Tem gente sendo chantageada com vídeos falsos. Se não pagar, eu mando esse vídeo seu fazendo coisa errada. E a pessoa nem fez. Foi só a IA criando. Por isso, o debate precisa crescer. Não pode ficar só entre técnicos e ricos. Tem que envolver professores, médicos, padres, pastores, operários, donas de casa, jovens, idosos. Todo mundo precisa entender o que está em jogo. Porque a IA não é só um avanço tecnológico. É uma revolução. Igual à descoberta do fogo, da eletricidade, da internet. Mas muito mais forte. Porque ela mexe com o pensamento, com a informação, com a verdade. E se a verdade some, o que sobra? Trump pode não ser o messias da tecnologia, mas acertou em cheio num ponto. Não podemos dormir no ponto. Temos que exigir transparência, ética, limites. Temos que saber quem está no comando. E se for necessário, frear o trem antes que ele descarrile. O ideal não é parar a IA. É guiar ela. Usar para ajudar, não para dominar. Manter o ser humano no centro. Porque máquina não sente amor, não tem fé, não chora, não perdoa, não tem alma. Ela pode imitar, pode calcular, pode responder rápido. Mas não tem coração. E o mundo precisa de coração. Bom, então é isso. Infelizmente chegamos ao final de mais um conteúdo maravilhoso. Só lembrando que, aqui, eu posto conteúdo com muito amor e carinho, sendo postados diariamente, sendo um às 8 horas da manhã, outro ao meio-dia e outro às 7 horas da noite. Então, volte todos os dias para ver conteúdo novo, conteúdo de qualidade como esse. E não perca tempo, e entre agora no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse, link aqui na descrição.